Bateu a ponta na minha cara e disse: vou embora. Sem pensar em nada, você jogou fora nossa história e o amor que eu te dei. Depois de 24 horas, vem notícias suas. Seus beijos espalhados no meio da rua. Coisa feia essa tua loucura. Foi infantil demais, você passou da conta. Me explica seu desespero, se entregando pra outro tão cedo demais. Se tava confiante, voltou aqui por quê? Deve ser pra ouvir eu dizer: é que lá fora não achou ninguém melhor que eu. Se agora descobriu que ama, o problema é seu. Tá chorando, acho melhor parar. Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar. É que lá fora não achou ninguém melhor que eu. Se agora descobriu que ama, o problema é seu. Tá chorando, acho melhor parar. Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar. Me explica seu desespero, se entregando pra outro tão cedo demais. Se tava confiante, voltou aqui por quê? Deve ser pra ouvir eu dizer: é que lá fora não achou ninguém melhor que eu. Agora descobriu que ama, o problema é seu. Tá chorando, acho melhor parar. Se depender de minhas lágrimas, vou te afogar. É que lá fora não achou ninguém melhor que eu. Agora descobriu que ama, o problema é seu. Tá chorando, acho melhor parar. Se depender de minhas lágrimas, vão te afogar. Tá chorando, acho melhor parar. Se depender de minhas lágrimas, vão te afogar.